Gente pequena tem prioridade no Rei das Fraldas. Lá você encontra tudo para enxoval do bebê e ainda fraldas por quilo. Economize usando sua criatividade nos tecidos. Rei das Fraldas, Rua José Bonifácio, número 141, Mogi. E Rua Floriano Peixoto, número 84, São José dos Campos. Emissora de frequência modulada da Rádio Transcontinental Limitada. ZYD 808, 104,7 MHz. Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Que voa no espaço.